Aí, DJ Tom, solta som. E aí, galera da Via Show, vamos começar, Tom. Estamos apresentando DJ Tom, agora de frente com você. E vem dançando brega, e vem dançando brega, brega. DJ Tom Máximo. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no African Bar. Pagode vai rolar, brega corre solto. As meninas no Lapinha, dançando de calcinha, garotas de programa no locomotiva, agito no pompilho, agita no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. E aí? A noite vai ser boa, que tudo vai rolar. Tu rola papo, é claro que elas vão estar. Deixou na Pororoca e no Calamazu. O prega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um prega. Mixando todas pra você dançar. Tom Máximo. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. É noite de lua cheia, minha sereia. Minha amiga nega, hoje comemorando seus 10 anos de casado com meu parceiro Clavírio. Alô, nega! Carabal, o furioso do Marajó. É clima tropical, manchete. E açúcar, açúcar, açúcar, açúcar. É vento tropical. Alô, boneca. Tem fotos no show. Aqui é clima tropical, manchete de jornal. E eu quero ver. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de DJ Tom Máximo, sincronizando as batidas para elevar a sua festa ao extremo. Vem de muito longe, me deixa louca. Tom Máximo. Meu americano me faz flutuar. Tom. Seu cabelo loiro, pele de seda. Meu amigo Dodô, lá do Taquecá do Dodô, aqui no nosso Carabá. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. E o meu amigo Bacaxeira Cartilho. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. E o Leandro Cartilho, gringo, de Jejonei Brito de Macapá e a Dani Pantoja. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque que eu vou morar contigo em Nova York. My baby love, me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. My baby love you. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. E vai no caqueado. Olha a giradinha. Olha a giradinha! Gira! Tom. Carabao. O nosso brega eu vou cantar, o nosso brega vai tocar aqui no baile do amor. É o DJ Tom que dá o show. Chegou, chegou, chegou, chegou logo detonando. Caio e Betinho, o povo é que pediu. Do pop soul de Belém para o Brasil. Dali! E o povo é que pediu. É o DJ Tom de Belém para o Brasil! Mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Ultrassom, show de iluminação. Não para, não Léo e a Bastilha tá aqui com a gente. Forte abraço do Tom Máximo. Bora, Bastilha, bora, Rafael. E o contador tá na área, Rafael. Você, eu vou te encontrar. Coisa boa. O som do meteoro. Só quero. Faz logo as minhas contas aí, hein? E menos fantasia. Os melhores vão parar. É um som de qualidade. E agora vai tocar, vai tocar, vai tocar. Andorra, e o meu parceiro Renato do Toque Aqui. Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou. Agora eu posso jogar a batida aqui pra vocês? Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada. Agora vem se arrepender. Se você me amava, por que me amava? E aí, Monique? Se me amava, você foi me trair. Mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo. Mas você deixou meu coração partido. E agora nem pitada de orelha sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Eu não vou negar que ainda te amo. Mas você merece o meu. Você deixou meu coração batido. E agora nem me dá de olho sequer. Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo. Você vai sentir a dor que eu tô sentindo. E vai se arrepender de vacilar comigo. Nararirarirá, nararirá, nararirá, rirá. Nararirarirá, nararirá, nararirá, rirá. Chorando gelo que você me deu, achando que você já me esqueceu. Não sei se foi você ou se fui eu, menina. Sou menina. Carabal. Eu tô ficando com a sensação que eu fui. Meu amigo Rogério das Delícias da Josi tá aqui com a gente. Bora, Rogério! Menina, sou menina. Jeiton Carabao. Meu parceiro Dieguinho lá do Passat. E o meu parceiro Renan Mesquita tá aqui comigo, direto de Castanhal. E o Alanzinho do 40, Dodinho da Ceasa, Picadinho, Atribulado, os empresários da Ceasa. Oh, oi. Jorginho da Batilha! Ele, o seu grande amor, tá aqui, tá no som que ele dá valor! Carabao! E aí, cobra! Olha o veneno, meu amor! Alô, Valdo! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Carabao! E o seu olhar nada é igual. Nego da Maresia, ela diz: me traiu, eu me te amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não dá. Nosso canal no YouTube. DJ Tom Máximo. Já já tem o baile. Deixa o Tom Máximo fazer uma sequência dessa época aí, ó. Deixa mais sofrer. Você lembra, meu amor? Você é tudo que eu sonhei. É mais do que imaginei. Foi o primeiro chifre. Fizemos mil loucuras de amor. Mas pra você nada marcou. Me usou, me magoou. Ele partiu teu coração. Partiu meu coração quando você se foi. Mas ainda te quero. Inteira é de apaixonar. As Barbies, amor, é do coração. Tom Máximo, o DJ que é a referência nos shows de saudade marcantes em todo o norte do Brasil. Estou sentindo sua falta. Também sinto muito sua... E aí, meu parceiro Lucas Alcântara! Vamos lá, filho. A primeira vez que eu te encontrei, Me apaixonei. Carabao. Como um som. Eu te quero. Eu te quero. Vem me amar. Você sabe que eu também te quero. Por você me apaixonei. E aí, Diadine Batista? Foi na festa que aconteceu. O que, meu amor? Que ele ia te deixar. E aí, meu amor? Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste a chorar. Vamos lá, filho. Sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. É duro, mas vou ter que aceitar. Tentar um novo amor.

posso sentir seu toque macio. E a tropa do pão tá aqui comigo. Diz que me quer bem, traz o rosto sobre o meu. Não sufoque o artista. Mas já cansei, feriu meu coração. Tílio tá aqui com a gente lá no Taca Cada Diva. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Tiaquinho, Juventude tá aqui com a gente também. Doces momentos eu empolguei. Macaxeira, o Leandro, Dionei e a Dani Pantoja. Mas ela fita então os meus. Acontece. Jogar com a vida não tem mais razão. Foi só um sonho. Ah, um cafezinho. Saiu-me das mãos. Aproveita e fala no ouvido dela assim, ó. Eu quero só uma noite. Só uma noite, porque amanhã só pertence a Deus. Você mesma fez o último lance e não apostou em mim como Juliette do camarote. Um pouco linda, bebê. Em uma só vez. Está com o frio que apaga. Dose de veneno sem coração. E eu sozinho irei a buscar liberdade. E ao achar você, cara fina tá na área. Alô, Júlio do Casal Feliz. Hoje já cansei. Ontem mais que hoje, eu sei. Te quis com paixão, te quis com paixão. Quem ama de verdade quase morre de saudade quando fica só. Solidão. Ai, mamãe. Entrega o coração na doce ilusão de ter um grande amor. E aí, Doquinha? Grande amor. E nessa ilusão a gente faz de tudo para não sofrer. O papai chegou! Pra só fazer sorrir e nunca maltratar o amor que a gente tem. Um dia eu tive alguém a quem eu tanto amei com toda emoção. Dei todo o meu amor, em troca recebi somente solidão. Um dia eu tive alguém a quem eu tanto amei com toda emoção. Dei todo o meu amor, em troca recebi somente solidão. Promete pra mim, promete que você nunca mais vai chorar por aquela pessoa que não te dá valor. Promete pro Tom! Dentro da pele de um leão se esconde um coração que sobretudo é um. Mesmo que pareça vulgar, às vezes pode chorar quando o amor traz engano. Cadê o Jameson? Você tão fria, eu te querendo. Tom Máximo. Amada minha, enquanto eu. E aí, Gleidson? Vai me esquecendo. Alô, Cleiton! Você sai de casa e não vê que eu estou pedindo. Lados potentes! Pra me tirar do deserto. que abafar esse amor que é pra tragar minha dor. Como é que tá esse peito aí, hein? De peito aberto. Alô, Maurício! Juro que não vou mais chorar, mesmo que eu possa perder mais de mil noites contigo. Põe o coração de castigo e nenhuma lágrima mais. Eu juro, juro que não vou mais chorar, mesmo afogado no mar dos teus amores proibidos. Põe o coração de castigo e nenhuma lágrima mais. Melhor morrer que suplicar. Juro que não vou mais chorar. Meu amor, me espere, vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepara. Alô, Raíssa! Põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. E o batom? O batom que eu gosto pra eu te... Chocolate! E é só o evento, Luiz! Perfume pra me enfeitiçar. Cabelos, hoje eu quero te amar. Ai! Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não. E aí, Delano? Os varejeiros tá aqui comigo. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor. Alberto Martins tá na área. A gente já não faz amor com desejos no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Hoje eu quero te amar. Por causa de você eu descobri que eu podia ser feliz. Contigo eu aprendi que quando a gente quer amar pode dar certo. E aí, macaxeira? Por causa de você. Pega o meu e cheira. É, rapaz. Dois, a dor e prazer. Somei as emoções, trocando sensações. Solitário Adriano. Aqui do Carabao, obrigado. Por causa de você, às vezes eu chorei. Do medo ao desatino, tudo eu já provei. E aí, lembrado? Você abriu a porta pra ilusão entrar. Cacá do Renato! Falando de um tesouro fácil de encontrar. Por causa de você, o mundo faz sentido. O meu melhor segredo, eu digo ao teu ouvido. Amor, eu descobri que gosto tanto de você quanto eu gosto de mim. E a boneca? Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. Na época do Mauro. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Na época do Papi. Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. Papi! Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Machuca, Tom, machuca! Quando a roupa neblina que corre no ar. Quando a saudade dá em cima, não escolhe o lugar. Bora, sedutor! No peito uma palavra mais. Vamos lá, filho! Pau na máquina! Então chega por trás, volta pra mim. Nenhuma história termina antes de começar. Desce o luar pela chuva que cai devagar. Meu amigo César e a Santuça, aqui comigo. Eu sei do jeito. Sempre! Sempre! Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. E as manas? O que eu disse é mentira, não vale seu lar. Sérgio Rubens, da MR Barbearia. Tem que lembrar, amor que pode machucar, só tem um jeito de passar, volta pra mim. Nosso canal no YouTube, DJ do Máximo. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Cadê o homem, meu? Você me diz que o seu casamento vai mal. O amante engravidou a moleca do cara. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. E aí, Loura? Eu me pergunto, afinal, o que sou pra você? O amante engravidou a moleca do cara, meu irmão. Simples amante ou nada além de um prazer. O amante engravidou a moleca do cara. Você se entrega pra mim com a hora certa pro fim. Depois me e vai. Eu queria ser bem mais. E o magrão? Que amante. Gata jato. Quero ter você o tempo todo. Tio Panca. Eu queria ser bem mais. Que amante. Mais me fale assim, Carabal. E deixe de chorar. O nego da Marizia, menina, diga que. E a professora Águida, por toda a sua vida vai me querer bem. Eu juro que não vou deixar de querer também. Carroça é festa, tá na área. Deixe de ser triste assim. Esqueça o que passou. Já vinho. Esqueça que você chorou. Carinha de tristeza não lhe fica bem. E aí, Rafael Abaxina, é tempo. Tava com saudade amar desse meu casal. O amor que vem. E aí, Matheus? Menina, eu também já fui de chorar. Sofrer. O baterista da Manu Batidão e o Nandi tecladista. Depois que a gente vive, aprende por fim que amor não se resolve assim. Não refresca, Tom Máximo, não refresca! No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. E esses olhos vermelhos? Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Libera essa menina. Solte a menina que ainda existe em você. Carabal. Sorria pra vida e recomece a viver. E aí, Rosi? A sua história é tão bela. O Anderson tá na área. E não existe outro igual. Você na sua novela de net, né? É a atriz principal. Já quer pegar a janela já, meu irmão? Por coisa tão pouca, você não vai. O Ronaldão e o Rogério das Delícias da Josi. Ainda é tão bora, negão. Tem tudo pra ser feliz. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Você pode cantar. Tio Pedrão, como esse pássaro. Você você pode brilhar como esse sol. Você pode voar, viver no espaço, ou ficar presa no chão. Sabe aquele ex que fica te enchendo o saco quando você tá na mesma festa com ele? Ó! Oh. O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Marquinho Paredão voltou! Soldado bancário, garçom ou chofé, eu paro de ser. Bem! De ser cantor. Cadê o Braga? É só dizer. Pra não morrer, meu único amor. Carabal. Eu largo que sou, você zelador de um prédio qualquer. Sentado. Meu amigo japonês tá na área. Portão dos sonhos. Mas ele tá solteiro, né, japonês? Diga o que você quer. Raíssa! Não quiser, feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Eu lavo e passo. Sirvo a mesa e faxino, aprendo e te ensino. Posso até dirigir, comprar um táxi só pra lhe servir. Deixo de ser coruja pra ser sua cotovia e só viver de dia pra você ser feliz. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo. Me diz que tu vai mudar. Minha vida mudar. Eu já mudei a minha mortadela. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Cadê o sedutor? Estou no mesmo lugar. Tom Máximo. Porém o que dói é ficar tão liso, sem um real no bolso. Escolher. Dói. Só colhendo espinhos, meu erro, já sei. Tchê, tchê, tchê. Foi amar demais, por amor eu parei, fui ficando pra trás. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Meu amigo Rafael e a Bastilha, ao laje, trouxe até o contador hoje pra administrar tudo, meu irmão. Ficar sozinho com aquele peixe mortadela, sem flores colher. DJ Tom Máximo. Só colhendo espinhos, meu erro eu já sei. Foi amar demais, por amor eu parei, fui ficando pra trás. Você não pode me deixar. Carabal. Os filhos não vão suportar. Eu com a mãe do homem. Pra eles nós somos heróis. Não temos direito de errar.

abraço especial ao meu parceiro, ele aqui de Assis, o cara que dá vida no seu sorriso. Tá fechado comigo, em breve o Tom Máximo vai estar fechado com ele. Meu doutor, e aqui de Assis, tamo junto! Mota vai estar de faceta. Sei que o amor é o primeiro blaster. Nuvem que voa. Se não lhe tenho bastante, meu bem, me perdoa. Me perdoa. Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim, eu sou teu. Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz eu tanto me quer. Andei seguindo teu olhar em cada rua em que eu passei. E a carroça fecha, tá aqui com a gente. Vamos lá, filho. Pau na máquina. DJ Tom. Em cada rosto eu quis te ver. Eu quis fugir da solidão. Mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho. Esse pior que tu te meteu aí, meu irmão. Preciso te encontrar. Preciso te encontrar. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Me olhas e o brilho dos teus olhos me ilumina todo. É com a toquinha essa aí. Me falas, fala pro Tom, e perguntas bem baixinho se te quero um pouco, né meu bebê? Me abraças, opa, e tuas palavras são quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo pra te dizer feliz que te desejo tanto. E amanhã eu tô aonde, morta? Amanhã quero te dar amor igual a uma rosa quando forte brilha. Minha! O sol. Eu te direi quase a meia voz que tempo nessa noite que é só nossa não demora. Apaga a luz aí, vai! Apaga essa luz. Que eu tenho tanto amor pra te dar. E eu te direi. Nem a luz do banheiro ela quer acesa. O tempo nessa noite que é só nossa não. Então apaga! Apaga essa luz. Que eu tenho tanto amor pra te dar. Eu também tenho amor pra te dar. Quando senti teu amor, parece que a lua chorou. Carabal. Fala-se no ouvido dela. E a vida virou paixão. Enlouquecidos amantes também sou assim. As pedras mais duras são flores pra mim. Amores perfeitos pra gente colher. Esse bolero sincero, meu coração. Talvez seja só uma grande ilusão, mas quero dançar agarrada em você. E a vida virou paixão. Eita, sapato! Nem é preciso sonhar, porque é bom como está, como quem sai pro mar e não pensa em voltar. Você é a razão. E a galera da borracharia do Darlan! Deixa o bolero tocar, quero mais é te amar, porque sei que pra mim esse amor não tem fim. O nariz do rei do pé. Amor se a procura, e a vida virou paixão. Devagar, bate devagar, bate devagar. Brotam raios quando luas, num sorriso cativante. Carabal. Encurtando mais distante, despindo a ninfa mais nua, tomando fera por fera. Atenção, garçom, dá um chega ali com o Diego. Urgente! No entanto, és tão bela quanto fera criatura, tens garras de carcará, corpo de fruta madura, olhos de serpente. És todo mal na semente, que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Galo do DVD. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu e mais ninguém. Robson! Nesse mundo dos insetos. Um abraço aqui do Tom. DJ Tom Máximo, o rei do norte. E açúcar pediu, tá aí, ó. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaços. E o Marcelão Vidros. Foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Babé. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, como agasalho, colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Ah, um cafezinho agora. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos. De providenciar isso aí, Rubilota. Que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. E agora? Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de DJ Tom Máximo. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho Jéssica de Florianópolis, tá na área. E também de mim. De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se vive um momento. Alô, seu vídeo. De tanto querer ser em tudo primeiro. Vamos lá, filho. Me esqueci de viver os detalhes pequenos. Meus sentimentos, vivendo de aplausos, envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento. Minha filha, presta atenção na música. Sou como eu fui. Ó, oh. Já não sei o que sinto. Esqueci de viver. A gente só tem uma vida só. Esqueci de viver. Aproveite enquanto você está aqui, porque o dia de amanhã só pertence esqueci a Deus. De viver. Esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida. Eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto. E a falta do Cabo Pereira e a Lili direto do Carabao. Sem querer o melhor que eu tinha. Vem. De tanto ocultar a verdade com mentira. Júlio do Casal Feliz. Enganei sem saber que era eu quem perdia. Luiz Baixê, da Vila Prime. E a Denise. Oferecia. Hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. DJ Tom Máximo. Tom Máximo. Sincronizando as batidas para elevar a sua festa ao extremo. Pra voltar a ser feliz. Não acredito que ele ainda não viu. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Ei, Bob, se Deus puder me ouvir, manda mensagem, pai, pelo amor de Deus. Você pra mim outra eu vez. Eu fiz um coração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Apareceu, meu irmão, pelo amor de Deus! Hoje eu estou com você. Porra, Balu. Pegou, já pegou uns 5K já, meu irmão. Não me abandona. Sozinho, tão triste. Pode. Venha cuidar de mim. Venha ser meu amor. Pode. Sem você não sou. Vou nem falar com o Rogério. Japonesinha. E o meu parceiro Baluído. Casal que tá arrebentando e levando sempre a nossa cultura, levando sempre o nosso baile da saudade nas redes sociais. Parabéns pelo sucesso E um bora pra cima, meu irmão. Onde está o meu amor? Eu preciso. Lucas Alcântara. Janaína e o meu parceiro Roger tá na área. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz o coração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Te falei. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. E aí, Marcelo? Foi você. E o camarote? Falou que o nosso romance. É só o bigode aí no camarote. Ao fim. A louquinha. Foi você quem deixou o meu coração. Tão triste assim. Foi você. Perdoa meu coração. Ele não quer solidão. Pop! Por isso perdoa. Nem o Pop tá ouvindo, meu irmão. DJ Tom Máximo. Presente eu me envolvi. Agora estou preso a você. E a Manu? Mas entenda que foi. Essa semana ela vai trabalhar. Foi por amor, eu sei. Se não, vai ser bloqueada. Que eu me entreguei a você. Foi. O Emerson! Foi por amor, lá do Curió. Eu sei. Me diz que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem perto pra gente se entender, se envolver e procurar uma chance pro nosso romance. Você então fugiu de mim, me deixando assim, sem seu amor, porque me diz o que fazer sem você. Foi, foi. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. Por favor, você não vai chorar. Mas não tenho que chorar. Eu não preciso sofrer por isso. E o que passou? O que passou, passou. Carabal. Preciso encontrar uma forma pra me reerguer e recomeçar. Meu coach! A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Vai postar! Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Ei, ei. Felicidade urgente, ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Siga meu canal, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho.